Bom dia pra nós, bom dia pra nós. É bem mais fácil falar da dor. É bem mais fácil que falar do amor. Dá mais embora, chama a atenção dos parceiros do mundão, né não? Meu vizinho vacilou, se entregou. Não tive pena na sequência, dependência. Choro, algema, seu refúgio. O canto do banheiro, na porta gritaria. Mãe civil, seis bombeiros. Nessa hora realmente o que se faz mais ausente. Nessa hora o melhor, se livrar do presente e mirar no futuro pra se sentir mais seguro. Procurar uma luz que clareie esse escuro. E na saída de casa começa o desafio. Olhares que condenam inquisitores do cio. Eu de cá do meu sobrado ganhando a cena. Amizade é amizade, esquema é esquema. Tava aqui em casa, ele quem pediu, quem quis. Não fui oferecer, ele colocou o nariz. Agora vou dizer, não tenho o mínimo remorso. Se ele fosse cabeça, podia até ser só. Se veja só o que eu consegui com meu trabalho. Casa, joias, conta corrente, carros nacionais importados, todos caros, altos sapatos, casacos raros. O que cansa eu entro e sai constante. Cliente que conversa e estressa bastante. Futrica, pergunta, o que não deve, não aguarda, ali mesmo se serve. Me apresento, sou comerciante, membro da comunidade atuante. Homem que amarra dinheiro com barbante sem receio. Odeio o nome traficante. Pega mal, parece mercado informal. Me esforço pra ser um bom profissional. Fornecedores, compradores, com horário na agenda. Amizade é amizade, esquema é esquema. Consegui fugir da fome, sair da miséria, sem precisar usar um caderno, 10 matérias. E vocês com esse olhar estranho, pergunto o que que eu ganho, o que que eu ganho, irmão? Eu vou dizer, prestígio, muita fama. Sobre a cama, mulher toma muitos truques. Tá muita grana, sai do pó, sai da lama. Nunca pede, sempre ganha, sempre bate, nunca apanha. Ninguém chama pro combate, ameaça te estranha. Seu nome corre os trechos nas quebradas, só respeito. Até seus erros são acertos, mandou. Falou, tá feito. É pouco pra você. Para por quê? Quer me convencer? O que vocês têm pra oferecer? Sou fruto aqui dessa terra. Aí, o amor versus a guerra. É bem mais fácil guardar rancor. É bem mais fácil que dizer que perdoou. Dá mais importa, chama atenção, mas faz mal pro coração, né não? Esses dias numa festa na favela aqui em cima, uma dona me olhou com ódio tipo queitima. A moleque era linda, dormi e acordei com aquele olhar. Bem cedinho subi o morro, fui me formar. Uma convidada mora ali ao lado, vamos lá. Chegando lá, aquele mesmo olhar. Me apresentei, não disse uma palavra. Sabe quando parece que você não agrada? Mais que nada, a noite tem balada. Várias baladas todas virando a madrugada. Tem pra fumar, pra cheirar, nunca falta. Tem quente, tem gelada. Segurança, muita arma. Mas aquela mulher não me saía da cabeça. Vou lá na casa dela, aconteça o que aconteça. Bate palmas, ela saiu. Na sequência, só acredita quem viu. Me tratou mal, me chamou de dito cujo. Disse que não se renderia ao meu dinheiro sujo. Que não estava, velho, nos seus planos. Um homem que não viveria até os 30 anos. Sem pausa despejou toda a sua ira. Perguntou se algo como eu respira. E aí, furando olhar, desprezo palavras cortantes. O pior adiante, me chamou de traficante. Saí arrasado, quase bati o carro. Bebida, bebida, cigarro, cigarro. Eu, apaixonado por uma moradora da favela. Não, além de petulante, vendedora de panela. Que é isso? A gente constrói os castelos de areia e descobre os cerros no frio da cadeia. Até acreditava que fosse suja eu cair, mas calculava, tem acerto, eu pago pra sair. Agora aqui, lençol fino, chão gelado, sem dentes, com o rosto detonado, todo dolorido por fora e por dentro. Aqui tortura tem o nome de depoimento. Adivinha quem me visita fim de semana? Quem eu amo sem ter levado pra cama? Quem? Domingo passado realizou meu desejo, nosso primeiro beijo. Paguei o que devia pra justiça do homem, pro verdadeiro juiz. Meu pecado foi ontem, uma geração de dependentes foram meus clientes. Presos, mortos, agonia pros parentes. Lembrei na hora do meu antigo vizinho, sem contato 11 anos, chora, mas sem o caminho. Trêmulo, bate palmas, entrei, tomei café, me emocionei com humildade. Morei anos aqui, nunca notei isso. Vegetei anos aqui, eu era um morto-vivo. Demorei, mas perguntei pelo Fábio, internado numa casa de recuperação de drogados. Só não desmoronei porque já estava preparado. Diferente, agora me sinto culpado. A semana toda passei agoniado. Lá estava eu, madrugada de sábado. O encontrei no jardim, aguando as plantas. Ali mesmo tivemos uma conversa franca. Ali mesmo ensopei minha camisa branca. Me senti aliviado, tirei o nó da garganta. A violência com atitude impensada gera. Não sou mais ela entre a ganância e a capela. Ah, o Fábio é gerente hoje na fábrica de panela. Também é padrinho da minha filha mais nova, Gabriela. Escapei, estou aqui só pra concluir. Relatos como o meu são milhares aí. Faço parte de uma história que nunca se encerra. E até aqui, favela! Só o amor, tá ligado? Só o amor constrói, irmão. Só a responsabilidade constrói. Justiça, tá ligado? Porque ser bom, você pode estar errado. Se você for ruim, você sempre tá errado. Mas se você for justo, irmão, você terá, tá ligado? No fundo do coração, toda a felicidade. A todos os meus parceiros, a todas as mulheres lindas da periferia, a todos os parceiros de responsa, a todas as senhoras, a todas as crianças, tá ligado? Meu muito obrigado. É isso aí, rapaz, é desse jeito. Rap de verdade, original, criado na favela, no gueto, tirado do coração. Lá do fundo, tá ligado? Esse é o terror. Ô sonho lindo, irmão, ô sonho. Esse é o terror. Ô sonho, moleque. Sou louco não, hein? Sou louco não. Eu vou estremecer. Se segura.